Cinecast Pipoca, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Pipoca. E hoje estão comigo Leonardo Carnelos. Ah, a ganância. O meu amigo Guilherme Antunes. Olá, cinéfilos. Túlio Dias. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? E ele, Juliano Abner. Me vê dessa caneta. E hoje estamos reunidos para falar sobre O Lobo de Wall Street, filme de Martin Scorsese. Mas antes desse programa, vamos para os patrocinadores e já voltamos. Les passants dans la rue nous envient. Este programa é um oferecimento de Supernovo, o melhor do entretenimento pop nerd, você acha em supernovo.net. Fiction Corporation, as melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema, acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro, há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. E este programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap, sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. Voltando aqui, cinéfilos, vamos começar com a sinopse. Leonardo Carnelos, vamos com a sinopse de O Lobo de Wall Street. Bruno Costa, O Lobo de Wall Street é um filme de 2013, dirigido por Martin Scorsese, ou Scorsese, se você preferir, baseado nas memórias de Jordan Belfort. É um livro que foi best-seller e teve este mesmo nome. Ah, que legal. Juliano Abner, por favor, as informações técnicas do filme. O filme é dirigido pelo Martin Scorsese. No elenco a gente tem o Leonardo DiCaprio, o Jonah Hill e a Margot Robbie. O gênero do filme é biografia, drama e policial. O país de origem é os Estados Unidos e o orçamento girou em torno de 100 milhões. Beleza. Senhor Guilherme Antunes, poderia, por favor, nos dar a lista de premiações e indicações desse filme? Globo de Ouro, foi indicado Leonardo DiCaprio, e no Oscar, indicado melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Ah, sim, muito bem. Senhores, eu acho que para começar essa discussão, para o ouvinte, que eu acho difícil para quem acompanha o Cinecast não conhecer, né, o Martin Scorsese, ou Scorsese, como o Leonardo bem frisou, a gente falar um pouco desse diretor, né? O diretor do submundo. Acho que é essencial, né, levantar todos os trunfos do diretor, né? Que é um diretor que, antes de ser um diretor, ele é um apaixonado por cinema, né? Ele tem um trabalho bacana de restauração de obras perdidas aí, né? Do cinema. Tem uma fundação até que cuida disso. Ele tem todo um trabalho, uma extensa linha de documentários, que também conta muito da história da música, que ele é um apaixonado pela música também. Ele é um diretor que também faz, tipo, ele escreve, né, ele escreve livros, ele tem um panorama sobre o cinema americano, que é bem interessante, que também virou um documentário, né. Isso, que inclusive é muito bom para quem gosta de história do cinema em si, é um passeio pelo cinema americano, ele vai apresentando vários filmes, filmes que influenciaram eles, filmes que influenciaram o cinema americano no modo geral, muitos westerns, muitos filmes noir, enfim, etc, etc, ele faz realmente um grande passeio por todas essas obras, né, Juliano? Vocês, o senhor Leonardo também viu, mas é um excelente documentário, eu recomendo a todos, inclusive, Guilherme, se você não viu, também recomendo, que é muito bom. E a gente consegue perceber nesse documentário muito do que ele apresenta pra gente, a gente acaba vendo posteriormente nas suas obras, assim, né? Ele bebe muito, não só ele, como outros grandes diretores aí bebem muito do cinema clássico, né? Do cinema de estúdio mesmo, da década de 40, 50, um pouco de 60 aí, né? Porque posteriormente a isso, ele que já meio que se insere nesse cenário, né? Com a nova Hollywood, né? Na década de 70 aí. Mas assim, ele bebe muito do noir, né? Ele é um cara fã dos grandes nomes aí, o Hitchcock, por exemplo. O Kubrick, né? Ele tem boas análises sobre praticamente todas as obras do Kubrick. Ele declarou que ele se inspirou no Kubrick filmando lutas de boxe pra fazer o Toro Indomável, né? Pô, o cara, sem ver a filmografia dele, se o cara é fã do Kubrick, já merece meu respeito, né? E entre algumas das obras mais conhecidas, não só do Scorsese, mas eu diria que do próprio cinema mundial, a gente tem Taxi Driver, Toro Indomável, como o próprio Leonardo citou. A gente tem Bons Companheiros, que é um filmaço, talvez ao lado do Poderoso Chefão, os dois grandes filmes de máfia que nós já tivemos, enfim, pelo menos que eu vi na minha vida. Lógico que existem outros grandes filmes, mas esses dois filmes são realmente incríveis. Cassino também, que é um ótimo filme, o Hugo Cabret também, que é uma homenagem ao cinema, e eu acho que essa é uma questão que a gente vai falar um pouco durante esse filme, O Lobo de Wall Street, mas que tá em toda a filmografia do Scorsese, que é a questão da homenagem ao cinema em si, né? O Cabret tem muito isso, Os Bons Companheiros tem muito isso. O Aviador tem muito isso, a questão da metalinguagem, a utilização disso. Eu acho que o Scorsese, ele é um diretor genial, não só pela forma como ele filma, não só pela forma como ele dirige os seus filmes, ou como ele pensa cinema, mas pela forma como ele de fato vive cinema, né? A própria vida do Scorsese está muito conectada de fato à produção cinematográfica, né? Ele é um apaixonado, assim, né? Isso aí a gente consegue ver. E uma outra coisa que a gente estava conversando até anteriormente, que é que esse lance da metalinguagem, ele remeter a ele mesmo, né? É ele fazer releituras dos próprios filmes dentro de outros filmes, assim. Isso é uma coisa bacana que poucos diretores fazem, né? Normalmente eles falam muito sobre as pessoas que eles admiram, assim, os grandes diretores, né? E o Scorsese, ele, eu acho que no fundo ele sabe o poder que ele tem, né? E ele fala sobre ele mesmo. É, sem dúvida. Se tu for ver, quando o Scorsese começou, ele era bem agressivo, assim. Tu vai pegar, por exemplo, o Taxi Driver com o De Niro, ou Bons Companheiros do Ipeste, por aí vai. Em O Lobo, eu acho que ele voltou com a maneira que ele tratava isso antes. Os excessos e tudo mais foi em O Lobo. Em Hugo Cabret, ele deu aquela aliviada. Não é o que ele costumava fazer antes, toda aquela violência e tudo mais. Acho que não só agressivo, né? Ele gosta de mostrar a cidade, né? E ele filma bastante o submundo, né? As drogas, a prostituição. É um diretor de excessos, né? Sempre assim. Desde o primeiro excesso dele, o Taxi Driver é sempre um excesso. Seja com droga ou a própria violência. Eu acho que falando desses temas, a intenção dele é chocar realmente, né? Ele quer chocar o espectador. Pode ser, porque, não sei se vocês já viram, mas tem A Última Tentação de Cristo. Sim. Que é bem forte, é um pouco diferente também do que ele fez, porque ele foi pegar uma história bíblica. Se a gente for pegar A Última Tentação de Cristo, ele quis ser bem polêmico, ele quis chocar realmente por a outra visão da história de Jesus. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Acho que dentro da obra, dentro do que você estava falando, Léo, de fato, eu acho que ele é um diretor que sim, eu acho que ele busca muito chocar. Eu acho que ele gosta, sim, de falar dessa temática da cidade, do urbano, do submundo. São características que a gente vai ver dentro da filmografia do Scorsese. A questão da linguagem, eu acho que a forma como ele trabalha a linguagem dentro dos seus filmes, seja utilizando planos e sequências em momentos chaves, como, por exemplo, em Bons Companheiros... Aí da Copacabana ali, aquele plano sequência do Copacabana, né? Isso, esse ótimo, que é um plano sequência que avança com a história, não é pra só, como muitos diretores, até o Fábio Barreto falou isso com a gente no último programa, muitos diretores utilizam apenas pra mostrar, né, a cena em si, enfim. Ambientalizar, né? Exato, perfeito. Eu acho que o Scorsese tem muito disso, e ele tem muito também de na forma, isso a gente vai ver, por exemplo, com o Lobo, a montagem do Lobo é algo incrível, porque a gente tá falando de um filme de 3 horas, que passa, eu pelo menos, posso falar por mim, não senti. Eu acho que ele tem um ritmo muito bom. Ele realmente te prende, ele acelera e diminui o ritmo na, nos momentos certos. Ele usa muito da forma, enfim, da montagem para fazer isso, mas a montagem do filme é muito eficiente nesse ponto também. A gente vai chegar lá, a gente vai analisar mais do Lobo agora, vamos falar, vamos entrar realmente no filme. E eu queria primeiro uma análise geral de vocês, o que, que vocês acharam do filme, quais pontos positivos vocês destacariam. Eu queria que a gente começasse agora, de fato, a discutir o Lobo de Wall Street. Antes da gente começar, na verdade, eu queria fazer um adendo aí, no sentido de o lance que vocês falaram da violência e tal, vocês acham que ele quer chocar às vezes, né? Mas assim, eu vejo muito isso da influência do cinema noir no trabalho dele, no sentido de discussões, né? Porque assim, no meu modo de ver, ele tem o lance da glamourização do bandido, né? Seja ele um economista, seja ele um mafioso, um dono de cassino, qualquer outra situação, assim, ele glamouriza o crime, entendeu? E isso é uma coisa que vem do cinema noir, que vem dos filmes de máfia, da década de 30 e 40, que ele bebe muito nisso, né? Então, eu acho que, assim, na verdade, é um plus, assim, no trabalho dele, assim. Eu não vejo como, dessa forma, ele quer chocar. Na verdade, eu acho que é esse lance da glamourização do crime mesmo, né? E que, às vezes, pode dar uma dualidade nesse sentido, assim. Então, perfeito, concordo. Senhor Dias? Cara, eu gostei do Lobo de Wall Street. Inclusive, tem uma coisa que o Pablo Vilaça falou, concordo com ele. Ele escreveu o Lobo de Wall Street como aquele momento dos bons companheiros, da paranoia do Ray Liotta, quando ele acha que a polícia está perseguindo ele fica loucão. Ele falou que é 180 minutos só daquilo. Sabe, é muito verdade. Cara, eu gostei muito da quantidade de nudez que tá presente no filme, confesso. Ah, Túlio, mas você... mas isso era de se esperar que você gostasse, né? Pois é, né, Túlio, pois é. Vamos combinar uma coisa? Além de ter esse excesso de nudez, a gente tem um momento mais sensual da filmografia do Martin Scorsese, que é aquela cena que a Margot faz greve de sexo, né? Ela tá com um vestidinho rosa no quarto com a fininha. E, tipo, começa a provocar o Leonardo DiCaprio. É engraçado como que aquilo consegue ser sedutor e pra ter aquela conclusão hilária. Isso é um momento marcante do Scorsese. E outra coisa que a gente pode destacar, né, além da nudez, incrível, é o humor físico, tanto do Leonardo DiCaprio quanto do trabalho do Scorsese. Tudo bem, ele já fez comédia antes, no Depois de Horas... Mas Depois de Horas a gente não tinha essa coisa do humor físico, como por exemplo naquela sequência que o Leonardo DiCaprio fica chapado e tentando falar e não consegue. É surpreendente, viu, o Leonardo DiCaprio sendo um ator capaz de oferecer isso pra gente, né? Ele é um puta ator, ok? Só que essa faceta, né, de um cara competente no humor físico era meio que inédita, desconhecida, pelo menos pra mim. Eu consigo observar essa faceta que você diz no Rei da Comédia. O Rei da Comédia não é uma comédia. E não é um humor físico lá também. No meu modo de ver, o Rei da Comédia é praticamente uma conversa do De Niro com ele mesmo, assim, né? Porque ele é um personagem que busca ser um comediante e tal. Claro que ele não deita no chão e não se arrasta igual uma lombriga louca, assim, igual aconteceu com o DiCaprio. Mas ele conversa bastante com ele mesmo, então... Ele meio que usa o corpo para fazer isso, não só com a entonação, não só a expressão, assim, o corpo dele fala muito, assim. Claro que não é a mesma pegada, né? É um outro momento, tá? Não, mas aí são coisas diferentes, aí é da atuação dele. O que o Leonardo DiCaprio faz ali é piada física, cara. O cara se joga na piscina de um jeito hilário. E é especialmente a piscina, aquele momento quando ele chega, né? Quando ele chega chapado de helicóptero. Mas o marcante, cara, é a lombriga louca dele. É o jeito que ele se arrasta pra ir pro carro. E isso na filmografia dos Scorsese não tem. Nem nos trabalhos do DiCaprio. Não mesmo. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Lógico, o Lobo de Wall Street, para quem não viu a obra, é um filme que vai falar muito sobre a questão de negócios em Wall Street, principalmente bolsa de valores, investimentos e tudo mais, certo, Leonardo? Sim, com certeza. É a ganância, né? O Leonardo DiCaprio aí, ele tá vivendo o Jordan Belfort, né, que é um caso real, né, que ele pegou aí um mercado de centavos, né, e viu a oportunidade de aplicar técnicas agressivas de venda para faturar aí com a corretagem, né? Aliás, uma das cenas mais engraçadas que eu achei foi a ligação, né? O conference call que ele faz com o cliente e todos os funcionários dele estão atrás, né? E ele tentando convencer o cara, não, investe, você vai ver, vai ser bom, você vai ganhar dinheiro, né? Quem ligar pra sua mulher o quê, né? E o gestual dele, aí esse humor físico que o Túlio mencionou, eu também achei sensacional. Pra mim, uma das melhores cenas do filme também. É, o interessante é a gente falar que a gente tá tratando de um filme que o grande ponto do filme são os excessos, né? E principalmente como o Wall Street é capaz de corromper qualquer pessoa. Eu acho que esse, inclusive, é o ponto do começo do filme, onde a gente tem a figura do Matthew McConaughey, que serve como se fosse um mentor para a figura do Leonardo DiCaprio, e que vai levar ele a esse primeiro estágio da selva, que inclusive é uma metáfora que se apresenta por todo o filme, né? Ô, Bruno, você acha que só o Wall Street modifica a pessoa? Não seria o dinheiro? Wall Street, você não acha que você está reduzindo muito? Não, eu usei o Wall Street por conta até do nome do filme, né? Mas, é claro, é o dinheiro. O dinheiro corrompe e tem a possibilidade de corromper qualquer ser humano. Indo um pouquinho além, é a ganância, cara. Por isso que eu falei da ganância no começo. Leonardo DiCaprio é um investidor, ele é ganancioso, e o que, que ele usa pra ficar rico? Ele usa a ganância de todas as pessoas, cara. Todo mundo quer ficar rico rápido. E a ganância dele é alimentada pela ganância de todos os clientes dele, cara. Eu acho que isso que é uma boa sacada aí do filme. Vocês chegaram a falar sobre a questão da religião no cinema do Scorsese. Sim, a religião é uma frequente. Touro Indomável, por exemplo, tem uma cena que ele está dentro do apartamento do pai dele. Enfim, você vê vários objetos religiosos. Ele fez um filme que é A Tentação de Cristo, obviamente, também, que fala sobre religião. A religião é, sim, de fato, uma vertente, uma recorrente na filmografia do Scorsese. Pois é, e como é que ele faz isso no Lobo de Wall Street? Ele cria um pastor no papel do Belfort, e ele coloca todos aqueles jovens investidores como seguidores desse pastor. Sabe, é isso que o Leonardo acabou de falar, são todos gananciosos mesmo, mas mais do que isso ali, não existe a fé ali, existe a grana move eles, a grana é a fé dos caras. É uma verdadeira loucura isso, é sensacional. Eu concordo em parte, eu acho que sim, tem muito disso. Mas tem uma coisa também da tribo, né? Eu acho que o Leonardo falou a questão da ganância, ele usa a ganância. Eu acho que sim, ele realmente de fato usa a ganância. Mas para formar a sua equipe, Léo, eu acho que ele vai um pouco além. Ele trata eles como se fosse, de fato, como se ele fosse o chefe daquela tribo. Ele torna aquelas pessoas um organismo vivo, né? Cada um tem a sua função muito bem determinada ali dentro daquela sociedade que ele forma. É impressionante, porque ele alimenta eles com tudo. Tudo que eles queriam em termos de poder, de excessos, em termos de vida, de prazeres, que o dinheiro pode comprar, o que pode oferecer, o Leonardo DiCaprio oferece isso pra eles. E aí, em cima disso, óbvio, eles vão seguir. Então acho que tem sim a ganância. Mas tem também essa questão muito dele montar. E aí, por isso que eu acho que tem a questão da selva, tem a questão dele ser o leão, dele ser o rei daquelas feras ali. Porque eles são feras atrás das suas presas, né? Uma coisa assim que eu percebo é que o Scorsese construiu assim, ele construiu tipo caricaturas desses personagens quando eles enriquecem, assim, porque eles meio que remetem ao nosso lado primitivo, assim. Quando eu ficar rico, eu vou jogar dinheiro pra cima, eu vou beber, eu vou usar droga, sabe? Aquela coisa simplista, assim, até. Mas que ele construiu de uma maneira caricatural isso, tipo, os personagens dele, desde o DiCaprio até o sócio dele, assim, e os outros sócios, né, eles ficam meio primitivos quando eles têm a grana, assim, sabe? Tipo, eles não usam a riqueza pra ficarem elegantes, pra ficar, sei lá, pra chegar num lugar e mostrar respeito, alguma coisa assim. Os caras tocam o puteiro mesmo, tanto que o escritório é uma zona, tipo, pode tudo. Os caras, a galera fiscalizando lá e os nego virando cambalhota com as prostitutas no meio lá, sabe? Então é uma coisa, tipo, ele usou o humor negro, né, que é o que carrega o filme, assim, e construiu essas caricaturas entre os personagens. Posso só discordar de um detalhezinho, cara? Eu concordo com tudo que você disse, mas eu discordo da palavra caricatura, cara. por mais incrível que pareça, aquilo é real. É muito fidedigno ao livro, inclusive. Não, eu entendo que seja real isso, mas assim, dá pra gente colocar esses personagens como estereótipos caricaturais, de certa forma, independente de ser real ou não. É uma adaptação, as histórias, a maioria delas aconteceram, algumas não, algumas ele usou a licença poética, né? Mas assim, isso é real mesmo no mundo do empreendedorismo e tal, e no nosso mundo do dia a dia. Mas eu vejo essas pessoas como caricaturas de seres humanos, assim, no sentido de ir além do comum, assim, sabe? É aquele exagero que, tipo, deixar o negócio over, assim, sabe? Então, eu falei nesse sentido, assim, não esse lance da caricatura pela caricatura, entendeu? Então, eu concordo, ficou mais claro agora que você disse, eu concordo, realmente parece que aqueles caras são caricaturas mesmo, né? Mas eu gostaria só de enfatizar, cara, aquilo é real. O pessoal que tá lá, claro que não é todo mundo, né? Mas eles se drogam todo dia. O escritório, assim, ó, eu conheço histórias de empresas brasileiras que não estão em Wall Street, mas que têm áreas de vendas agressivas, que as prostitutas são levadas pro escritório mesmo, pra deixar os caras na pilha de atingir metas agressivas. E esse é o dia a dia dos caras, né? Essa é a realidade dos caras. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Só queria perguntar pro Juliano uma coisa, cara, já que ele falou das caricaturas, se ele acha que o Lobo de Wall Street seria uma apologia a esse tipo de comportamento. Não, então, o que eu falo do Scorsese é que ele glamouriza o negócio, entendeu? Mas eu não acho que ele faz apologia a isso, entendeu? Eu acho que é mais como uma forma de deboche do que de própria apologia. Você é mais debochando de todos ali, dessa ganância, do que apologia. Por exemplo, tem os bons companheiros, que a gente tem o lance do mafioso e tal. E eu não acho que ele faz apologia à máfia. Eu acho que ele retrata a máfia como ela tem que ser tratada, porque ele se propôs a isso, entendeu? Eu não acho que ele toma partido nisso, assim, de levantar uma bandeira e falar pra galera, compre isso, entendeu? Ele adaptou o livro pede isso e, pra mim, no meu modo de ver, eu não vejo apologia como tem muita gente falando, assim. Não, eu também não acho que tem apologia. O que eu acho é que ele joga nos excessos, porque o filme pede os excessos, entendeu? É, a montagem, essa coisa, não tem sexo, tem droga, porque, como o Leonardo falou, ele precisa, e aí é por isso que a gente precisa entender um pouco também da narrativa do filme. O Leonardo DiCaprio falando com você, quebrando a quarta parede, isso não é à toa. É exatamente te guiar por esse mundo que é o mundo dos negócios. Ele tá te apresentando esse mundo. Ele, quando fala com você, espectador, que ele quebra essa quarta barreira e te traz pra dentro do filme, teoricamente, o que ele tá te fazendo? Ele tá te guiando, assim como ele também foi guiado pelo Matthew McConaughey. Ele tá quase que te trazendo como cúmplice daquela história também. Então, eu acho muito inteligente a forma como o Scorsese desenha o filme, porque de certa maneira, ele não tá fazendo apologia nenhuma, ele tá te apresentando aquele mundo, você tem um apresentador, você tem uma pessoa que vai te abrir as portas para aquela realidade, e você vai entender ela dentro dos seus conceitos, dentro da sua crença, dentro do que você acredita ser o melhor ou não, enfim, mas aquela é a verdade dentro daquele universo apresentado, e que é muito diferente, por exemplo, de você fazer uma apologia. Quanto à apologia, eu acho o seguinte, cara, a partir do momento que aquilo é real, aquilo é quase que documental, se você achou que é uma apologia, provavelmente você se sentiu atraído por aquele mundo, né? Agora, se você acha que é um deboche, é porque você acha aquele mundo um absurdo. Certo? Cara, então eu vou falar que é apologia pra mim, viu? Porque, cara, eu queria trabalhar naquela empresa, fácil. E aí, o interessante disso tudo é você entender a linha de ascensão também do personagem, né? Porque o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tem uma curva de desenvolvimento muito interessante dentro das 3 horas de filme. A gente começa com o Leonardo DiCaprio ainda muito verde, ainda muito cru, com o personagem do Matthew McConaughey ensinando ele como as coisas acontecem, mostrando ele um referencial. Isso é importante, a ideia de se ter um referencial, que depois o Leonardo DiCaprio, no segundo momento, se torna esse referencial para um grupo menor de vendedores. Como o Leonardo falou, ele enxerga, como é que eu posso dizer, uma oportunidade de negócio diferenciado. E no terceiro momento ele vai virar o referencial, ele vai se tornar realmente o lobo, ele vai se tornar realmente aquele a ser seguido e a ser combatido também. porque o Scorsese, dentro dessa trama toda, que obviamente acredito tenha no livro, ele traz a figura sim do FBI, da polícia, caçando, né, essa fera, tentando realmente tirar ela dessa selva, ou pelo menos, enfim, afastar o máximo possível, que no primeiro momento não consegue, mas depois terá sucesso com relação a isso, né. O Belford, ele se vangloria das ações, é como se ele, o que ele estivesse fazendo e quem estivesse seguindo ele, estavam fazendo certo. Porque tem um trecho do filme que ele fala, ah, não tem porque tem que ter orgulho de ser pobre, algo assim. Não sei se vocês estão lembrados. É como se cada ação dele fosse o certo. Cada um tem que atrás de dinheiro, o dinheiro é o que importa e nada mais. E o filme todo é em torno disso. Ele buscando dinheiro e querendo ser mais rico. É, então, agora pensando um pouco, eu consegui fazer uma analogia assim no que o Túlio falou em relação à religião. Tipo, a religião, ela é marcada pela perseverança. E você tem, os economistas, eles são empreendedores. E as duas coisas, elas conversam muito. Então, a gente consegue ver num líder, num lobista, a gente consegue ver um pastor, e num pastor a gente consegue ver um lobista, assim, no sentido de, tipo, chegar às pessoas, de liderar essas pessoas e de fazer elas crescerem. Tipo, você tem que chegar até aqui. Assim como o pastor fala também, se eu fizer isso, você chega em tal lugar, se você fizer aquilo, se você me ajudar dessa forma, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e tipo, as duas coisas dialogam muito, assim. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Voltando à questão das drogas, que eu acho que é um ponto interessante, inclusive, né? Você vê que é a tentativa de fuga da realidade, ela é tão grande, pela realidade ser tão dura, ser tão chata, né? O próprio Leonardo DiCaprio fala nisso num determinado momento. Nossa, me dá vontade de me matar, porque a realidade é muito chata. E eles criam esse mundo, esse universo. Eu acho legal falar um pouco da direção de arte também, e da própria fotografia do filme também, principalmente na parte onde eles se drogam e ele utiliza o recurso do tempo subjetivo. A ideia do slow, né, do slow motion, que a gente, até o Dredd fazia uma coisa parecida com isso, quando eles se drogavam usando a droga slow, né, tudo ficava realmente em slow motion. Eu acho que o Scorsese ainda vai além, né, porque ele trabalha isso dentro do ambiente, constrói todo um clima, constrói toda a sensação de realmente de perda desse tempo, né, do tempo ser alterado, da ideia do real não ser aceitável, né? Porque quando você usa o slow na forma que ele utilizou, eu acho que você tem sim a sensação também pro espectador dessa ideia do que a droga tá produzindo neles em termos de... Engraçado, né? Às vezes ela acelera, às vezes ela diminui, às vezes ele vê o tempo de uma forma diferente ou não enxerga o real acontecimento das coisas. Eu achei interessante as formas como ele utilizou para mostrar o efeito da droga em si nas personagens, né? Tem uma cena com o Jonah Hill que ele tá vendo o Popeye. E o papai tá tomando espinafre e ele vai atrás da droga. Não, o DiCaprio é que utiliza a droga, na verdade. Não, foi o DiCaprio, na cena com o Jonah Hill. Na cena quando eles estão lá na cozinha, ele tá vendo aquela cena do papai e ele usa como a droga, como se fosse o forte dele. É, ele tava com o efeito dos tranquilizantes, né, e ele foi atrás da cocaína pra dar aquela acordada, né. Igual o Denzel Washington fez lá no Voo. É, mas assim, o lance da droga, ela entra meio como um estilo de vida, assim, né. Que é uma coisa que ele conversa com outros filmes dele. Por exemplo, sei lá, o Caminhos Perigosos. Eu vejo muito, tipo, essa cena que eles estão doidões, assim, esse lance do slow, né? Me remete muito, é aí que a gente conversou lá da metalinguagem, dele falar sobre o próprio cinema, assim, e aí eu via todo o tempo o Caminhos Perigosos ali, sabe? Nesse sentido, né? Não, perfeito, perfeito. Senhores, atuações. Eu acho que a gente pode falar um pouco das atuações, porque, de fato, Leonardo DiCaprio é o personagem principal e o ponto de vista é todo em cima dele. A história se desenrola do ponto de vista do Leonardo DiCaprio. Inclusive, como a gente falou, eu acho que é interessante falar que o Scorsese, ele pega a narrativa e trabalha ela de várias formas diferentes, seja quebrando a quarta barreira, seja não quebrando, seja jogando no ponto de vista subjetivo da personagem, seja tirando isso, pra te induzir realmente a... Olha, você está vendo a história desse cara, o ponto de vista é sobre ele. O que vocês acharam do Leonardo DiCaprio em si? A atuação do Leonardo DiCaprio é convincente? Vocês gostaram? É o que o papel pedia? Enfim. Sim e não. Por favor, Léo, desenvolva. Ah, eu acho que o Túlio já comentou que a comédia física dele é excelente. Algumas cenas ele tá sensacional, realmente. Ah, gostei muito da cena lá da ligação telefônica, né? O conficol. As cenas em que ele precisa tá alterado, ele tá bem, ele tá com esse humor físico muito bom. Uma cena que me chamou a atenção é quando ele tá quase se recuperando, mas aí a esposa fala que vai embora, e aí ele rasga o sofá e dá um cheiro de cocaína, cara. Aquela cena também, ele tá sob efeito de cocaína, tá muito visível no rosto dele, como ele tá puto da vida, mas ele tá se sentindo o rei do mundo, não interessa, tô chapado, mas vou pegar minha filha, vou pôr no carro, vou fugir, entendeu? Essas cenas eu realmente concordo que ele tá muito bem. Já tava bem no Django, aquela cena que ele é um cara de moral duvidosa e ele tá alterado e faz aquele discurso, ele já tava bem naquela cena, né? A gente vê um crescente no Leonardo DiCaprio, né? Mas já em outras cenas eu não sinto aí, eu não fico muito convencido, né? A que mais me incomodou principalmente foi aquele tá no barco tentando subornar o cara do FBI. Eu achei aquela cena esquisita, cara, pra um cara que é um mega vendedor, um cara que tem uma lábia sensacional, né? É aquela cena que você vê que talvez não exigisse tanto dele, eu achei uma cena abaixo da média, entendeu? No meu modo de ver, ele tá impecável, assim, porque isso que você falou, quando o filme pede que ele vá um nível acima, que ele cometa excessos, o cara consegue chegar aí, entendeu? Só que assim, eu acho que se a atuação dele fosse calcada só nisso, a gente podia ir para um outro caminho que não seria tão interessante, no sentido de tipo de repetição, entendeu? Então eu acho que esses pontos mais medianos, assim, esses pontos mais tranquilos da atuação dele, que ele não se exalta tanto, que ele faz assim o café com leite, servem para até para ajudar o ritmo do filme, entendeu? Essas quebras, esses picos que o filme tem com as drogas, né? Com as festas, os discursos inflamados que ele faz ali pros caras da empresa dele. Então eu acho que dá ritmo à história, à atuação dele, nesse sentido. Olha, acho que quando a gente fala assim da atuação do Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street, muita gente já, principalmente agora, né? Muita gente quer saber, pô, ele merece o Oscar? Eu sou da opinião bem objetiva que merece o Oscar todo o trabalho que ele já desempenhou na carreira. Mas pelo Lobo de Wall Street, não. Boa. Concordo, porque assim, o destaque dele é o humor físico. Cara, historicamente, os mestres do humor físico nunca ganharam o Oscar. Exatamente. Não que o Leonardo DiCaprio seja um mestre do humor físico, mas... Não, é só porque ele mostrou essa faceta nesse filme? Não sei, cara. Eu assim, aí talvez seja uma preferência minha, né? Eu acho que merece ganhar o Oscar por um filme, não pela carreira. O cara aqui, ele tá impecável o filme inteiro. Você pega, sei lá, um Tom Hanks, cara. Você não tem uma cena de um Tom Hanks no filme dele que, pô, tá abaixo da média. Ele tá sempre ali. De vez em quando, uma cena ou outra, você vê que o cara vai além, né? Eu acabei de assistir o Ela. Cara, o Joaquim Fênix tá impecável. Eu achei ele impecável. Ele tá impecável, cara. Toda cena ele tem um trejeitinho no olho, ele mexe a boca, você vê que ele tá incomodado. Ele, em 5 segundos, ele passa medo, insegurança, aquele olhar vazio. O filme inteiro ele é extremamente expressivo. E o filme não exige tanto. É ele que vai além do que o papel precisa realmente, né? E no Leonardo DiCaprio eu vejo um pouquinho de variação. Pô, assim, eu tô falando um pouco mal, mas assim, eu adoro o Leonardo DiCaprio. Eu acho que ele tá num crescente da carreira. Ele tá bem no Lobo de Wall Street, mas não sei se ele mereceria o Oscar por conta desse filme. Eu acho que nem é isso, nem é questão de falar mal, não. É apenas uma questão de observação, isso que você tá falando. O lance é o seguinte, o Leonardo DiCaprio é um puta ator, com certeza. Mas, cara, vamos pegar o Django Livre, o Grande Gatsby, os últimos filmes dele. Cara, o personagem, o Jay Gatsby, é quase a mesma coisa do Jordan, cara. Com exceção que o vício do Gatsby era a mulher lá. Não tem muita diferença, ele é extremo, assim. Então, não, tá bem, sim, mas pra Oscar, infelizmente, não merece por esse filme. Eu particularmente gostei da atuação do Leonardo DiCaprio. Eu vou um pouco na do Léo. Eu acho que ele tem momentos em que realmente ele tá impecável no filme, ele sobressai. E eu acho que talvez, Léo, essa sequência do barco, ela é um pouco desconfortante pra mim, pelo desenho da personagem em si, mas eu entendo que possa ter sido um pouco de arrogância, a ideia de ele passar a questão de confiança demais, entende? Eu acho que essa foi a intenção do Martin Scorsese ao filmar. Mas eu não sei se o elenco de apoio ali pra ele naquele momento estava condizente com o ritmo que ele vinha impondo pro filme, entendeu? Que são duas coisas totalmente diferentes. É uma coisa um ator tá num pico A e você traz um ator num ritmo B pra contracenar com o cara. Não, sem ritmo, né? Sem ritmo, você quer dizer, né? Exato, e aí não dá liga, não cria o ritmo necessário. Eu concordo, é um desafio imenso, realmente. Pois é, não é fácil, não é? A gente não tá falando de um Robert De Niro, de repente, contracenando com o Joe Pesci, sabe? Os dois estão na mesma sintonia. Tanto que o que vocês falaram, assim, para dar base nisso que o Bruno tá falando, que vocês disseram que ele tem momentos que tem os picos e que ele tá impecável. Esses momentos é o momento que tá no núcleo de trabalho dele ali, entendeu? Que é com quem ele contracena mais, com a galera que tá no mesmo nível, tipo, tá nesse over, assim, nesse ápice, assim, de essa loucura que tá vivendo o dia a dia com ele, assim, entendeu? E aí, quando você entra o cara, tipo, aquele cara da FBI, ele é aquele cara não é ator, assim, o outro, o que tá com ele é pior ainda, assim, os dois caras são totalmente dispensáveis, assim, eles aparecem ali e atrapalham a história até, assim, sabe? No sentido de composição, de personagem. Esse eu achei um ponto fraco. Eu acho que o filme tem... O núcleo do FBI, principalmente pra mim, é um ponto fraco do filme. O núcleo de negócios dele, a IPA, é perfeito. Eu queria ver um pouco mais explorado. Eu acho que o Scorsese podia ter dado mais tempo pro McConaughey trabalhar com o DiCaprio, entendeu? Mostrar um pouco mais essa coisa de ser um mentor pra ele. Trabalhar mais essa ideia nele. Porque o McConaughey com o DiCaprio tem uma liga e em pouco tempo de filme. Você vê que, sei lá, 10, 15 minutos de filme que o McConaughey aparece, tá conversando com ele, deu uma liga entre os dois muito bacana. Me deu até vontade de ver. Eu acho que é a melhor atuação do filme. Pra mim, assim, em termos de conjunto, porque o Jonah Hill tá bem, mas... O Jonah Hill tá ótimo, cara. Tá, ele tá como nunca antes, assim, na verdade. Exato, ele tá bem, mas eu ainda acho que o DiCaprio ainda fica um tanto quanto acima dele, entendeu? Em termos da atuação. Mas o McConaughey, eu acho que os dois deram uma liga muito bem. Então eu queria ter visto um pouco mais dessa questão do desenvolvimento. Mas o Jonah Hill tá bem, eu não tô dizendo que ele esteja mal no filme, muito pelo contrário. Talvez o DiCaprio esteja num nível tão alto com relação aos excessos do filme, que eu acho que ele às vezes passa um pouco do ponto com o próprio Jonah Hill. Minha impressão. Vamos falar com o Jonah Hill? Por favor, pode falar. Cara, cês, assim, em determinado momento do filme, um personagem faz acusação para o personagem do Hill, falando, ah, eu vi você numa boate gay, né? Então fica essa coisa subentendida. Só que aí eu quero reafirmar, né, o poder da performance do Jonah Hill. Na primeira vez que o Leonardo DiCaprio experimenta droga, acho que é crack, ele tá do lado do Jonah Hill. E naquele momento, existe uma tensão sexual do Jonah Hill com ele. Os olhares, o sorrisinho. Sabe, o cara não tá chapado, ele tá excitado. Então, nesse momento aí, você já fica pensando, pô, realmente, tem uma coisa ali, o cara quer pegar o Leonardo DiCaprio. Isso vai crescendo ao longo do filme pra transformar a atuação dele, assim, no que é aquilo, cara. A gente tá acostumado a ver o gordinho do Superbad, e, cara, o que ele faz no filme? Sabe, ele não é mais o gordinho do Superbad. Aí que entra o ponto, né, do que é o Scorsese na vida das pessoas, né? Você pega, por exemplo, a Sharon Stone em Cassino. Tipo, o que é a Sharon Stone? Aonde que ele achou aquela Sharon Stone, entendeu? E assim, eu acho que o caso se aplica, porque, meu, é uma transformação muito grande de estilo, de... As escolhas de personagem que o Jonah Hill fez na carreira dele, assim, os trabalhos que foram dados pra ele, meu, e aonde ele chega no filme, me chocou, assim, de verdade. Eu fiquei impressionado de pensar que esse personagem é um personagem de tantos outros filmes que são totalmente distópicos desse, assim, e que, tipo, eu atribuo isso muito à mão do Scorsese, assim, sabe, nesse sentido. É, que num filme de excessos, o Jonah Hill também é um personagem que é treinado, digamos assim, pelo DiCaprio e também comete os seus excessos. Eu acho que ele tá, foi o que eu falei, ele tá no ritmo de atuação perfeito. Nesse ponto eu concordo. Eu só acho que o DiCaprio, e aí é que eu acho que talvez o tempo, é porque tem que ser, o tempo de tela do DiCaprio tem que ser maior do que os outros personagens. Mas eu acho que o DiCaprio tá um pouco acima do Jonah Hill, principalmente quando você coloca os dois juntos, e eu não sei, parece que existe uma, primeiro, essa tensão, Túlio, eu acho que de fato ela existe, mas eu acho que não é só isso, entendeu? Eu acho que existe ali principalmente a ideia de se criar um laço entre os dois, que eu até compro. Aquela cena em que ele salva o próprio Jonah Hill, eu acho engraçadíssima a forma como tudo acontece, mas eu não sei, me soou um pouco, talvez descasado, eu não sei se é bem o termo. Cena que ele salva o Jonah Hill? Quando? O DiCaprio salva o Jonah Hill quando ele mesmo se engasga com o presunto. Ah, sim, sim, sim. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Tem que destacar esse momento. No momento da festa, na hora que a Margot, a loiraça, lá aparece a primeira vez. Velho, eu não sei vocês, se vocês cresceram no meio de pervertidos malucos igual eu, mas era de lei, entendeu? O carinha tá conversando um com o outro, fala, não, aquela mulher é demais, sou apaixonado com ela. Sabe? Os caras são tão alucinados, eles são tão perdidos no universo deles, que o cara perde assim, a noção de bom senso, tira o pau pra fora e começa a tocar uma no meio de uma festa, cara. Só por essa cena o cara já... Eu acho assim, né? A academia não gosta de premiar gente que exibe, fica se exibindo. Michael Fassbender que o diga. Mas, caso isso seja modificado, essa cena aí já vale, cara. Mas ele vai perder o Oscar também, não vai ganhar. Você falou do Matthew aí, né? Da aparição dele aí. Ele é um dos concorrentes, né? E, meu, eu vi o Clube de Compras, assim, é uma coisa... E é impecável a atuação dele. Ele é um cara que... Precisou de uma brasileira pra, né, pra dar um tchan na vida do cara. Porque o cara, ele era um ator bunda, assim, tipo, muito bunda, né? Mas aí que tá, Juliano. Ele não era, cara. Os primeiros filmes do Matthew McConaughey são bons filmes. Ele tem um filme de submarino, o 179, uma coisa assim. Cara, é um filme muito tem bom. Tem Tempo de Matar é um filme também. Muito bom. Não, então, tem, tudo exato, bem. Exato, filmaço só também. Só que o que acontece? Depois desses dois filmes, dois ou três filmes, o que você vê? Você vê quase 10 ou 15 anos ele tentando ser um galã, né? Tentando, não, esses... ele é um galã, ele é não, um galã, ele não, tem apelo para as mulheres. Sim, ele é, só que assim, ele não conseguiu se destacar como ator nesse tempo, assim, pelo menos não morre, mas não aí, bem, entendeu? Mas aí, Juliano, eu te posso te explicar isso. Exato, decisões ruins. Ele foi fazer Saara, que é um filme ruim. Ele foi fazer Como Perder um Homem em 10 Dias, que é um filme que só fez sucesso porque é uma comédia romântica que tinha... É bonitinho, que deu química, vai. Deu química, mas não é um bom filme. Mas, cara, se você pegar, assim, tipo, esse meio tempo da carreira dele, de 95 a, sei lá, 2000 e... Até 2000, até ele aparecer, assim, tipo, Killer Joe, acho que foi o Killer Joe, excelente filme. O Mud também dele. É um excelente filme. É, então, tipo, o Pan, assim, que o cara se transformou em um outro cara, assim, que nem nesse bom início de carreira ele chegou. E, cara, o cara, ele tá num nível, assim, que é assustador. Eu já não reconheço ele mais, assim, tanto que esses papéis... Ele tá destruído, ele tá acabado, assim, sabe? O cara tá sequela de tudo, assim. E eu fico encantado com o trabalho dele, o trabalho que ele vem desempenhando, assim, quando ele meio que, tipo, saiu desse lance de usar a beleza, né? Porque muito ator se deixa levar por isso, assim, né? O cara é bonito e o que acontece? O cara vai fazer filmes que pedem isso. Ai, eu vou ser um galã no filme, eu vou conquistar aquela garota, vou fazer isso. E, meu, o cara acaba esquecendo um pouco do trabalho que ele desempenha, que ele começou a desempenhar, e ele voltou de uma maneira, assim, que eu tô encantado com os últimos trabalhos dele, assim. De fato, de fato. O Matthew McConaughey, ele conseguiu uma coisa que muitos atores não conseguem. Ele conseguiu uma curva, que ele tava numa decadente, né, ele tava Sim, realmente... Total. Começando a ficar esquecido, começando a sair dos grandes projetos e tudo mais, e ele se virou para um outro tipo de cinema, né? Ele tentou sair desse cinema comercial e foi realmente ganhar o reconhecimento em outra esfera, do poder de atuação que ele de fato tem. Tanto é que agora ele tá no projeto novo do Nolan, que é o Interestelar, que se tudo der certo, se realmente for mais um sucesso do Nolan, vai de novo dar uma alavancada na carreira dele. E ele tem tudo para ganhar o Oscar, como você mesmo disse. Ele tem uma atuação incrível e eu acho que é um forte concorrente, sim. Eu acho que é o grande nome. Você tem alguma dúvida que ele vai ganhar? Cara... É Oscar, cara. Oscar é aquela coisa, é caixinha de surpresa até o final. Cara, ele vai subir no palco e, como diz um amigo meu aqui de BH, o Kravis, ele vai chegar falando alright, alright, alright, alright. Vai ganhar o Oscar. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. I'm a roadrunner, honey. Senhores, gostaria de discutir um pouco os aspectos técnicos da obra com vocês. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a direção, fotografia, montagem, enfim, outros aspectos que chamaram a atenção de vocês durante a obra. A edição do filme foi problemática para você, senhor Bruno? Não, muito pelo contrário. Eu adorei a montagem do filme. O Leonardo até falou comigo que achou o filme cansativo, um pouco longo demais. As 3 horas incomodaram ele. A mim não incomodaram em absolutamente nada. Muito pelo contrário, as 3 horas pra mim passaram tranquilas. A montagem eu acho muito acertada. A troca de ritmo do filme, nossa, é fantástico. Porque pra mim, pelo menos, não me deixou cansar, me deixou ainda preso no filme. E eu acho que essa foi a grande vantagem. Eu acho que, de fato, assim, vamos lá, é óbvio que o filme tem uma gordura, sim, mas eu não acho que ela seja prejudicial, muito pelo contrário, eu acho que ajuda a você contextualizar melhor a situação, a época e tudo mais. Enfim, aquela sequência, por exemplo, dos comerciais, eu achei muito boa, que aí termina com a prisão dele, e aí a própria troca de formato, né, de você sair do scope pra um outro tipo de formato mais televisão mesmo, enfim. Então, eu curti, eu gostei bastante dos aspectos técnicos. A fotografia que eu falei, eu achei incrível as sacadas, a própria direção de arte do filme, as gravatas, eu não sei se vocês repararam, num determinado momento elas eram coloridas, ou tinham formatos que davam a extravagância daqueles personagens, apesar de eles vestirem terno e tudo mais. Ou a festa, por exemplo, no iate, com as cores, a própria dança, enfim. Eu acho o filme, nesse ponto, nos aspectos técnicos, muito bem produzido. O que, que vocês pensam? Deixa eu só explicar o que, que me incomodou no filme, não só a duração, né? Começou o filme, Leonardo DiCaprio começou a falar em off, né? Aquela narração em off. Aí deu um estalo na minha cabeça. Pô, fica parecido com Os Bons Companheiros, hein? Será que o roteiro vai ser idêntico aos Bons Companheiros em Wall Street, cara? E isso já me gerou um bloqueio, entendeu? Porque o filme ia passando, eu falei, bom, agora ele vai se dar bem. Bom, mais meia hora, opa, alguém vai fazer uma merda agora. Oh, mais meia hora, ah, agora ele vai ser pego pela polícia e agora ele vai sim, vai entregar os companheiros. Cara, quando o filme se torna previsível, isso prejudicou a minha experiência aí no cinema, né? É lógico, é um filmaço, é um bom filme, é do Scorsese. E quando é Scorsese, a gente acaba sendo mais rigoroso, né? Eu esperava um pouquinho mais, né? Apesar de ser um bom filme, ele não é tão original. Ele é uma repetição, o roteiro é uma repetição dos Bons Companheiros. Dá pra marcar aí, inclusive, os personagens, fazer paralelos aí. Só a gente se forçar um pouquinho a cabeça, dá pra colocar o ator um do lado do outro e a gente vai ver as duas histórias andando lado a lado, né? Eu posso dizer que talvez esse seja um problema meu. Quando eu fui assistir O Artista, começou o filme, nossa, parece Cantando na Chuva. E, cara, é o mesmo filme. Pô, Léo, você não acha que isso deveria ser um incentivo a mais pra você gostar do filme? Você tem uma referência boa pra partir. Mas aí que tá, eu começo vendo o filme esperando uma originalidade, né? Uma coisa nova, cara. Se o filme se torna previsível, eu já dou uma brochada, entendeu? Não sei, cara. É assim, eu gostei do filme. Eu teria gostado mais se Os Bons Companheiros não existissem. Aí que tá. Se Os Bons Companheiros não existissem, esse filme não existiria também. Ah, então, eu penso no seguinte. O lance do over, do off, que ele explora, que aí é mais uma vez naquilo que a gente discutiu no começo. E assim, cara, por exemplo, os personagens do cinema noir, eles todos eram sempre de um ponto de vista, né? Do mesmo do personagem que contava a história, normalmente. Você vê, por exemplo, no trabalho do Billy Wilder, que ele é muito fã, assim. Por exemplo, Crepúsculo dos Deuses, assim. E assim, eu vejo esse lance que o Léo vê como um problema, eu vejo como um ganho, assim, sabe? Ele bebe aí no uso do over, assim, por exemplo, no cinema noir, ele remete aos próprios trabalhos dele, ele faz uma reflexão sobre o próprio trabalho, que é uma coisa que o Carax faz bem também, e que me encanta bastante, porque, assim, eu sou um apaixonado por vanguarda, assim, gosto muito da novela Vague, e a formação dos grandes diretores da novela Vague, ela meio que amparada nessa metalinguagem, nessa conversa do cinema com o cinema. E o Scorsese, ele consegue fazer isso com o próprio cinema, assim. Você pode ver isso pelos travelings, essas câmeras lentas, né? Tipo, o trabalho da montagem, os filmes dele são muito reconhecíveis, muito parecidos, assim. E eu acho isso um ganho nesse sentido, porque ele é um cara que consegue imprimir a marca dele, assim, e pelo menos no meu modo de ver, ela não se esgota, assim, sabe? Vez ou outra ele coloca algum outro elemento que traz uma nova possibilidade pro cinema dele, e isso eu acho bacana, né? Eu acho que é um ganho quando ele vai além. Quando ele vai além, eu adoro as referências. Eu acho que a coisa boa tem que ser copiada mesmo. Mas Benjamin Button é melhor que Forrest Gump? Não. Então, o Benjamin Button é mais um, cara. O Artista é melhor que Cantando na Chuva? Eu acho que não. Então é mais um. O Lobo de Wall Street é melhor que Os Bons Companheiros? Não, não é. Então é mais um só. Não, mas não deixa de ser bom. Então, é bom, eu gostei. Mas e não é o filme do Scorsese, né? A gente tem um filme muito parecido que é melhor, cara. Então, Léo, eu gostaria de fazer só uma parte nisso que eu acho que é importante. Eu acho que o Scorsese, ele, é lógico que a estrutura é semelhante, lógico, mas isso está adaptado de um livro também, a gente tem que entender isso. Ele procura histórias próximas, parecidas? Eu acho até que sim, porque é uma zona que ele gosta de brincar. É a história que a gente falou dos bandidos, da glamourização e, de uma certa forma, negócios, máfia. Se a gente for parar para fazer paralelos, eles são parecidos. Eles estão em escalas diferentes? Estão. Os Bons Companheiros, ele tá numa escala lá embaixo. Com esse filme, ele joga essa máfia lá de baixo, lá para cima, e te mostra que ela existe também numa outra frequência? Eu acho que sim. Então, assim, eu acho que ele aproveita essa estrutura, que é muito similar em várias coisas, como você falou, e eu concordo contigo, para dar esse passo além. Porque o filme é over. Ele tá te mostrando uma coisa que a gente viu no cinema de Scorsese, mas não com essa força toda. Então, você tem a nudez, você tem o sexo, você tem as drogas de uma forma muito pesada, você tem a ganância explorada num nível diferente, você tem a orgia explorada num nível diferente, você tem a questão de seguir um líder, de montar uma estrutura que é diferente. Nesse ponto é diferente, mas ele ainda se aproveita para fazer o que o Juliano falou. É como se ele estivesse referenciando, ó, tá vendo? Nos Bons Companheiros eu falei daqueles mafiosos que estavam lá embaixo. Mas os caras até tinham uma honra e tudo mais, mas tá vendo como é que o cara entregou o cara? Tá vendo como é que lá em cima, com esses caras que têm dinheiro pra caramba, que falam em milhões, em cifras exorbitantes, a estrutura é tão parecida? Será que tem diferença mesmo entre esses caras? Qual é a diferença? Será que é só no número de grana? Eu acho que é um pouco sobre isso, essa reflexão também, Léo. Mas isso é um ponto de vista muito meu com relação a isso. É, então, eu até tinha anotado isso. Eu coloquei aqui, tipo, um paralelo entre os especuladores e os traficantes, entendeu? Que eu consigo ver essa conversa, entendeu? Que a diferença... A diferença aí é só a forma, ou só como eles são chamados, porque a busca é a mesma, assim. Tipo, mudou o cenário, saiu do submundo e foi pra alta classe, mas a situação é a mesma. Então, eu vi essa conversa, assim como você viu, só que não me incomodou, porque eu vi como uma coisa positiva, assim. A mim também não incomoda, a mim também não incomoda. Ao Léo, eu entendi que incomoda, porque o Léo traçou um paralelo claro com Os Bons Companheiros, e daí por diante ele esperou que o filme tivesse um andamento, uma reviravolta ou algo que não fizesse se aproximar tanto. Que na minha opinião tem, na minha visão tem. Eu acho que o personagem do DiCaprio com aquele fim, ele continua treinando mais pessoas para serem outros lobos. Entendeu? Ele continua alimentando a matilha, que eu acho que o Bons Companheiros mata isso. Entendeu? No final, aquele tiro que é dado contra a tela é exatamente isso. Ele tá matando você, mas ele tá se matando também enquanto máfia, ali, enquanto ponto de continuação, que eu acho que o DiCaprio, e aí ele faz diferente. Aquela subjetiva do me vende a caneta, que aí é você olhando pro DiCaprio, o DiCaprio também tentando fazer com que você venda. Ele tá continuando, e aí a plateia olhando pro DiCaprio, somos nós também olhando esse filme, e continuando, e entendendo que esses lobos continuam à solta. Eu acho que a grande sacada do Scorsese, e é por isso que eu vejo que aí ele dá um passo a mais, Léo, é exatamente nesse ponto. É dizer pra você que com tudo aquilo que o cara fez, com ser preso e o caramba, quatro, que o FBI falou, não, vamos te tirar, você não vai mais, não. No final ele continua treinando gente que vai fazer, talvez até pior do que ele fez. Não, perfeito. É, a nossa divergência é essa. Só pra deixar claro também, eu gostei do filme. Eu tô falando um pouquinho mal, mas eu gostei do filme. Só que ele não tá no meu top 5 do Scorsese. Só isso. nem no meu. É aquela coisa, o Scorsese ganhou um Oscar por um filme que eu não gosto dele. Que eu já até falei isso com o Juliano, Os Infiltrados. Maluco, beleza, que heresia, meu filho. Não é pra mim a melhor obra de Scorsese, nem de longe. Não é. Pra mim, tá o Taxi 5, Driver, né? É mais filme. Não, nem no meu top 5 do Scorsese. E entra. No meu também não, hein? Meu também não. Mas nem de longe, mas nem... A gente podia falar o top 5 do Scorsese aqui, então, hein? Por favor, Léo. Seu top 5 do Scorsese, então. Acho que o primeiro é Toro Indomável. Depois, não sei se tem muita ordem, mas tem que ter Taxi Driver, Os Bons Companheiros. Eu vou colocar o Hugo... E um não tão mainstream que eu gosto bastante é o Vivendo no Limite. Tô com o Léo, cara. No Limite. Tô com o Léo. Vivendo no Limite, com certeza. Os Infiltrados, Taxi Driver, Trilha do Medo. Vamos lá, tem... Ah, e Os Bons Companheiros, cara. Então, o meu é Toro Indomável, Taxi Driver, O Rei da Comédia, Vivendo no Limite e Os Bons Companheiros. Guilherme? O Toro Indomável, Depois de Horas... Bons Companheiros, Cassino e Taxi Driver. Eu não entendo o charme que as pessoas têm com... A atração que as pessoas têm com o Cassino. Eu acho tão chato. Bom, vamos lá. Então a minha, né? A minha seleção aqui de filmes. Primeiro, Taxi Driver, filme que mora no meu coração. Toro Indomável, em segundo lugar. Os Bons Companheiros, em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu gosto muito. Sei que algumas pessoas não gostam. O Léo gosta também, então, enfim, ficamos juntos nessa, Léo. Hugo Cabret, eu acho uma grande homenagem do Scorsese ao cinema. Eu acho que é um filme necessário. É um filme que mostra o que o 3D pode fazer. E eu defendo muito o Hugo Cabret. E por último, mas não menos importante, senhores, eu gosto muito de Caminhos Perigosos. Excelente. Boa. Então, na verdade, Túlio, Os Infiltrados não entram nem no meu top 10 do Scorsese. Tipo, cara, não, isso aí já é o cúmulo da heresia. Eu acho um filme, cara. Não, eu acho um filme assim, que eu até brinquei no começo aqui. A galera tava tão desesperada assim, falou: puta, o Scorsese vai morrer esse ano, vamos dar alguma coisa pra ele aí. E deram um prêmio no ano pra ele, assim, sabe? Porque, cara, não me pega de... Assim, eu gosto muito do original, né? Que é um remake, não sei se vocês sabem. Sim, é, sim. Eu gosto bastante do original, assim, cara. Eu não achei que trouxe nada, assim. Tem aqui o Mark Wahlberg, que é uma interrogação no mundo, assim, né? Pra mim não é mais interrogação nenhuma. Pra mim é um ator fraco. Exatamente. Eu quis ser bonzinho pra deixar pra vocês fuzilarem aí, porque, meu, é um cara, assim, que eu dou risada vendo, assim. Vocês vão morder a língua quando o Mark Wahlberg foi indicado de novo e ganhar, cara. Você acha isso? Mas, assim, a gente vendo que o David O. Russell tem chance de ganhar alguma coisa no Oscar, cara, tudo é possível, entendeu? Porque ele não é diretor também, tem isso. Não, porra, não. Ele é diretor de ator. Desculpa, de ator é... You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Senhores, voltando pro filme, aspectos técnicos, mais alguma coisa chamou a atenção de vocês? Ó, design de produção, design de som, direção de arte, fotografia, montagem, vocês querem falar sobre mais alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês? De repente os planos, eu gostei muito das composições. Tem uma cena em que eles estão num hotel e que ele vem numa câmera, num plongé, né? Num traveling com a câmera, num plongé, depois abaixa a câmera e você consegue ver o DiCaprio como um rei do mundo mesmo, né? Diria que no topo do mundo, no topo da sua ganância, do seu poder como um todo. Então acho que o Scorsese conseguiu valorizar muito bem isso. Eu acho que o Scorsese, mais uma vez, dá uma aula de composição de cena, de aproveitar muito bem o plano dos enquadramentos. Eu acho que ele, mais uma vez, mostra por que ele é tão genial. Começar, principalmente com os animais, a questão de mostrar o touro, o urso, o leão, e depois pontuar isso durante o filme, e aí você vem naquela sequência, naquela cena maravilhosa dentro do escritório, onde ele passeia pelas pessoas, é magistral, sensacional. É de você ficar de boca aberta com o que o Scorsese ainda consegue fazer e a forma como ele consegue pensar cinema. Então eu acho que mesmo que você não, ah, não gostei do filme, a história não é boa e tal, a gente tem que reconhecer que tecnicamente o filme ainda é muito, mas muito incrível. E a gente tem que falar uma coisa, porque essa história, é lógico que ela se passa no passado, até pelos computadores que a gente vê, enfim, etc, a própria tecnologia e tal, mas ela é tão atual, né? Ela parece estar tão presente nas nossas vidas, a gente não vive isso diretamente, o Léo até falou um pouco sobre isso, mas ela parece ser uma história que tá no teu subconsciente, sabe? Você sabe que aqueles caras podem de fato viver daquela forma, você sabe que as coisas de fato podem sim acontecer nesses exageros absurdos, entendeu? É uma história que ela perde até a questão do tempo e espaço, porque eu acho que ela vai ficar ad infinitum, enquanto o ser humano tiver ganância, enquanto o ser humano quiser poder, enquanto o ser humano for regido pelo dinheiro, essa história ainda é válida. Mas pra quem tá na área de comunicação, esse filme e o próprio livro é tipo inspirador, cara. Saca? Você vê o cara como ele conseguiu vender a oratória, o método de venda, como ele conseguiu convencer o cliente. Cara, isso é foda. Todo mundo quer ser isso. Quem trabalha nessa área quer ter esse sucesso. E isso explica por que esse cara conseguiu tantos seguidores. Né? Porque todo mundo quer estar ali, quer a sua fatia, quer ser um lobinho. Né? Quer ser um lobinho. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Senhores, então vamos agora para o bloco final, onde eu gostaria de ouvir as considerações de vocês, começando pelo meu amigo cineasta, senhor Juliano Abner. Por favor, as suas considerações finais sobre O Lobo de Wall Street e principalmente a sua nota no Filmou. O Lobo, ele, como eu disse assim, no decorrer do programa, ele conversa muito com o cinema do Scorsese, né? A gente tem o lance dos travelings, né? As câmeras lentas, o uso da maquinaria mesmo, né? A exploração que o diretor faz, né? Faz um trabalho todo dele e usa a fórmula de outra vez, assim, né? É um filme que eu não esperava muito dele, assim, de verdade. Eu fui sem esperar muito do filme. E eu fiquei surpreso em ver que, com 70 e tantos anos, assim, ele conseguisse fazer um filme tão jovem, assim, tão intenso, assim, né? É, levar a gente para esse submundo das drogas aí, como, tipo, a droga como estilo de vida, o empreendedorismo, o lance de querer vencer na vida, né, por meio do golpe, no caso, né, e a glamorização até disso, de certa forma, mas não a apologia, a glamorização, como ele faz em outros filmes dele, assim, e então, assim, as atuações, como eu já disse aí, eu gostei demais, assim, me surpreendeu muito, principalmente o que aconteceu com o Jonah Hill, assim, que, tipo, era um cara que eu não esperava nada dele no filme, assim, e um cara que se destacou bastante, né? O Leonardo DiCaprio, não precisa falar, né? Porque, tipo, rasguei cedo aí o programa todo, gostei bastante, assim, a minha nota no Filmou foi a nota máxima, assim. Então, o filme, tipo, analisando o que a gente tem hoje, assim, né? Pensando nos filmes do ano, assim, foi um filme que eu achei um dos grandes filmes, assim, lançados nesses últimos tempos. Então, foi 5 estrelas. Né? Ok, muito obrigado, Juliano. Senhor Túlio Dias, direto do Cinema de Boteco. Sua nota no Filmou, por favor, e suas considerações finais acerca de O Lobo de Wall Street. Então, se eu usasse o Filmou, eu teria colocado lá 3,5, embora tenha um crescente, assim, minha vontade de rever o filme, né, porque conversando com várias pessoas, eu vou revendo algumas cenas, então tô com muita vontade de rever o filme, porque como um filme fica na nossa cabeça depois de ter assistido, é porque ele é especial e merece uma certa atenção, né, então acho que seria um 4 fácil. É, mas, cara, eu fui assistir o Fork of Wall Street aí sem saber nem se era comédia, saca? O João Bolinho, do Cinema de Boteco, que destruiu minha vida, falou que era droga de uma comédia, eu esperava um drama e tal, e me surpreendi, essas atuações fenomenais que a gente tem no filme, não esperava menos do Scorsese, né, mas por ser uma comédia com essa coisa, esse apelo do humor físico, porque tanto foco, literalmente, cara, ganhou meu coração. Acho que, não concordo com o Juliano, acho que tem muita coisa melhor que ele, tipo, ela, por exemplo, é bem melhor, Mas, sem dúvida, o Lobo de Wall Street é muito especial e tem Foo Fighters na trilha sonora. Só por isso já merece atenção. Merece quase um 5, sabe? Mas não vai ter um 5. Nossa, era 3,5 e foi pra 5 já. É verdade, é verdade. Meu amigo Guilherme Antunes, do Cinetoscópio, a sua nota no Filmou e as suas considerações finais sobre essa obra de Martin Scorsese. É, dei 5, nota máxima. Um pouco não favoritei. Um dos melhores filmes de Scorsese em anos. Achei a atuação de Capri uma das melhores, se não a melhor dele. Discordei de vários pontos que vocês levantaram, em relação, por exemplo, quando ele tá com o FBI. Acho que era do personagem, não tinha como ele ser mais do que aquilo. Senhor Leonardo Carnelos, meu amigo aqui de Cinecast, tá sempre presente com a gente na nossa equipe que grava o Cinecast Cult. Senhor Leonardo, a sua nota no Filmou e, claro, as suas considerações finais sobre mais essa obra do genial, diria eu, Martin Scorsese. Bruno, vida longa a Martin Scorsese. Que ele lance filmes com boa qualidade todo ano. Que ele nos brinde com grandes filmes todo ano. Eu dei 3,5 estrelas para O Lobo de Wall Street, porque eu não achei, como eu já expliquei, o filme tão original. Mas agora, o que eu mais gosto no filme realmente é essa realidade que ele mostra, essa ferida que outros filmes não mostram tão claramente. Se eu tiver um tempinho ainda, eu gostaria de indicar um documentário, o nome é Trabalho Interno, Inside Job, que conta o que aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos e mostra esse lado podre do mundo das finanças de Wall Street. Se vocês têm dúvida que aquilo que acontece no escritório do DiCaprio, aquilo é exagerado, assistam Inside Job, um excelente documentário. E, senhores, cuidado com a ganância. Senhores, então, a minha nota do Filmou, 4 estrelas para O Lobo de Wall Street. Eu gostei do filme, não acho que é a melhor obra do Scorsese, já falei isso aqui no programa. Acho que o filme tem, sim, os seus problemas, tem pontos que eu não gosto tanto. Mas, sim, é bom ver o Scorsese voltando a ser aquele Scorsese que critica, que põe o dedo na ferida, que mostra, como o Leonardo bem colocou, essa realidade, que apresenta isso de uma forma cinematograficamente muito bem executada, com a técnica que todos nós sabemos que o Scorsese possui, com essa facilidade, né, de filmar. Acho que o Scorsese não faz força filmando. Já diria um grande amigo meu. Mas eu vou marcar lá, marquei 4 estrelas. E gostaria de perguntar a vocês, caros ouvintes, qual é o seu top 5 filmes de Martin Scorsese? Deixa aí nos comentários. Nós iremos ler, iremos responder. E até o próximo Cinecast Pipoca. Ha, baby. Ha, baby. Ha.